Alô, é da rádio, toca aquela moda apaixonada aí. Enquanto eu vou bebendo e chorando aqui, está doendo, eu não aguento. Alguém cancele este casamento. Falando de amor, minha amiga Daiane, forte abraço, beijão. Roladinho, hoje eu não tô bem, não tô legal. Já enchi a cara, tô passando mal. Só de pensar nela o coração dispara. Tô levando troco, tô quebrando a cara. Mas fazer o quê? A vida é assim. Quem muito engana, se engana no fim. E eu estou pagando o que eu fiz no passado. Hoje sei que eu amo, mas não sou amado. Agora estou sofrendo e chorando por alguém que eu perdi. Não foi por falta de aviso. Sempre brinquei de amar, eu fiz ela chorar. Hoje o meu grande amor vai se casar. Quem sabe canta comigo assim, vai. Alô, é da rádio. Alô, locutor, solta aquele arrocha que eu tô na sofrência. Por favor, entenda, tenha paciência. Está doendo, eu não aguento. Alguém cancele este casamento. Coladinho, coladinho. Agora estou. Que lindo, hein? Não foi por falta de aviso. Sempre brinquei de amar, eu fiz ela chorar. Hoje o meu grande amor vai se casar. Alô, é da rádio, toca aquela moda apaixonada aí. Enquanto eu vou bebendo e chorando aqui, hoje meu grande amor vai se casar com outro. Eu tô no sufoco, alô, logo tô. Está doendo, eu não aguento. Alguém cancele este casamento. Alô, é da rádio, toque aquela moda apaixonada aí. Enquanto eu vou bebendo e chorando aqui, hoje meu grande amor vai se casar com outro. Eu tô num sufoco, alô, logo tô. Toque aquele arrocha que eu tô na sofrência. Por favor, entenda, tenha paciência. Está doendo, eu não aguento. Alguém cancele este casamento.